calma, não tem nada a ver. Sou bandido, sou sem alma e minto. Minha casa é o reino do mal, meu pai é um animal. Minha mãe há muito que enlouqueceu. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Sou pirata, solitário, sem mais nada. Sem bandeira, sem espada e o mar pra viver. Sangue e vinho derramados no convés, som de gaitas, violões e pés. Quando de repente surgem 10 canhões, era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Choro sem cuidar de mim. Eu não tenho todas essas ilusões. E apesar de ter tantos corações, minha guerra nunca, nunca vai ter fim. Sim, sim, eu sei, faço meu sorriso e faço minha lei. Sim, sim, eu sei, faço meu sorriso e faço minha lei. Sou pirata, solitário, sem mais nada. Sem bandeira, sem espada e o mar pra viver. Sangue e vinho derramados no convés, sons de gaitas, violões e pés. Quando de repente surgem 10 canhões, era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções.